Já vem com sabotagem, é Felipe aí, pô, lê Maquiavel, mano. É foda, o príncipe, o caralho, o cara, no dia seguinte, o maluco chegou, as rimas. Me disse, eu falei, pô, quer saber, vou pegar esse livro todo, vou doar pra instituição, não adianta ler essa merda. O maluco chegou 2 dias depois, pô, não sei o quê. Tipo, me aniquilou, se enrolou. Falei, caralho, filha da puta, esse maluco. Eu vou tentar superar. Ele foi viajar com não sei quem, eu fui gravar um bom lugar. Cheguei lá, estúdio, mesa de som, as máquinas, em cima das máquinas, aquele clima maneiro, eu gravando, não sei o que, só a gente vindo, pá, eu escrevendo, só que eu tava bem louco da tarde anterior, tava virado da tarde anterior. Ele falou, porra, esse cara não vai conseguir gravar nada, não. O camarada meu aqui de São Paulo, mano, ó, o moleque é um doido, mas é um doido produtivo, mano. Pode deixar que ele vai fazer, mano. Beleza, grava essa porra aí. Aí ninguém, olha só, a gente só tem até tal hora. São 2 da manhã, é até 3h30. Eu falei, ah, é, até 3h30. Ele falou, é, conseguiu escrever? Eu falei, consegui, 3 folhas, foi em bom lugar. Falou que tem já as divisórias assim. Fui lá no aquário, falei, liga, não tem quando. Bem, gravei, me susto assim, gravei. Foi só isso. Tem que um. Gravei e fui embora. A sabotagem não tava lá. Só que a música que ele tinha, a letra dele sobre Maquiavel, que ele fala sobre Maquiavel, ele fala de Sun Tzu. Coisa que outros amigos dele falam, pô, esse cara é um gênio. E seus amigos, eles não te dão droga. Eles te dão livros, te dão discos, te apresentam a séries. Show business é um mundo que eu não gosto. Bullshit business. Sabe qual é? É só tubarão, tarântula, piranha, vagabundo e filha da. E você que é o filho da puta depois, você que é o playboy. Tipo, se eu não subir no palco porque não me pagaram, a culpa é minha, não é do cara que não me pagou. O público, a culpa é minha. Eu que não quis entrar e não contratante, nego não vai saber. E nem tem que saber. Thank you.